SP instigado pra rimar, lá sei o que vou encontrar. Microfone ligado e as batidas pra eu flutuar. Na BSP me sinto em casa, o ensaio é 5, não se atrasa. Pego o camelo, as chaves do cadeado. Abro o portão, vou pedalando que eu já tô atrasado. Na praça do 3 escuto um rap que vem lá de cima, me puxa que nem imã. Hoje é dia de rima, laboratório da BSP. Em SD, DJ, beatmaker, MC. Mas já tô na laje onde rola o treinamento forçado. Caixas, MK2, tudo ligado. 3 microfones plugados e os DJs treinando constantemente. Na batalha interna, MCs disputam acirradamente. Superar-se pra vencer o oponente. Arte de rua decorando o ambiente. Água gelada e café quente. Uma bela vista de cima da laje. Registro a imagem, conversas aumentando a bagagem. Uma session após um ensaio. Faço um freestyle e depois saio.